linda, você com o vento que viaja no horizonte sem direção. Livre, pousando nas estrelas, no meio do universo, brilhando na constelação. Olha, faz tempo que eu não sinto nada igual, e tudo faz lembrar você, lembrar você. Chega, chega aqui bem perto de mim, me abraça nesta escuridão e deixa o tempo passar. Que eu quero esquecer de tudo, fugir deste louco mundo, louco com você. Oh, linda, esquecer de tudo. Afinal, tudo faz lembrar. Um dia matar esta saudade mais uma vez. Linda, faz tempo que eu não sinto nada igual, me abraça nesta escuridão e deixa o tempo passar. Que eu quero esquecer. Lembrar.